Azul 4489, solo 12, libera primeira direita, chame o solo em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, librando direita, azul 4489. Controle Salvador, tripa Palma da Lima. O Papa Romeu Lima, controle, prossiga. Tripa Palma da Lima, decolou de Jardim Maçã, está com proa de Salvador, está mantendo aqui 500 pés na linha do litoral, está com a bordo, o código alocado é o 0140, tripa Palma da Lima. Eu prossigo na linha do litoral, 500 pés, reporte através do Pituaçu, tribo Papa Romeu Lima. Pituaçu, Lima. Papa Romeo Lima confirmando, acionado 0144. 0140, senhor. Toque para 0144, Triple Papa Romeo Lima. 044, Lima. Seu Paulo Lima já passando aqui do assunto, senhor. Tipo Papa Romeo Lima, chame torre 198, decimal 95. 3895, Lima. Torre Salvador, é o Tripa Papa Romeo Lima, passou aqui do assunto, está ingressando no seu circuito para pouso, vai para o pátio 3, o Tripa Papa Romeo Lima. O Papa Romeo, Tripa Papa Lima, reporte sobre o farol de Itapuã. Farol de Itapuã, Lima. Romeo Lima, confirme que tipo de operação vai efetuar no pátio 3, porque até onde o Sala e Freiro não está... acomodando nenhuma aeronave de aviação geral lá no Pátio 3. É só para embarque de passageiros, senhor. É questão de 30 minutos no máximo. É para embarque, infraero, tá ciente disso? Não, só se não, senhor. Não entendi, tá ou não tá? Não tá não, senhor. Então faça, efetue, mantenha espera aí na vertical do farol de Itapuã e aguarde coordenação. Lima. Salvador, com 9262, passando em linha terra, tá baixada travada, 90. Está visual com o campo? Ainda não, senhor. Reporte quanto visual, 120 com 10, teto estimado aí de 700 a 800 pés, chuva leve, pista molhada. Tente reportar a visual, 92, lembra? Sim, senhor, American 239, São Paulo. American Airlines 239, Couture Road, expect to land clear, 21016. I will continue, American Papapá, Mike Eco Delta, bom dia, livre acionamento, reporta pronto para o táxi. O Papá Romeo Lima, reporte no Traverso Sul do Pátio 3. Traverso Sul do Pátio 3, Romeo Lima. Avisou 500 pés, 9262. Gol 9262, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1, 20 graus, 099, informa um helicóptero, Romeo 44, à sua direita, não interfere com seu pouso. Sim, tá ali o pouso, 9262. Papa Romeo Lima ao sul do Pátio 3, senhor. Tribo Papa Romeo Lima, autorizado o pouso no Pátio 3, o vento 130 graus, 099. Evite o sobrevoo de aeronaves e reporte no solo controlado. Lima. Voo 9262, pouso, solo 2, 3, direita, direita, solo 21, décima 1. Direita, 21, 9, 9. O Trip Papa Romeu Lima informa que irá passear próximo ao terminal de logística. Certo, Lima. American 239, report runway inside, QNH 1016, runway wet. Okay, we'll call the runway, American 239 on 1016. Papa Romeu Lima, solo 25, frequência lista. Lima. Qual é a entrada, American 239? American 238, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Clear land, American 239. Salvador, bom dia, 3304, continua a aproximação, reporte com o visual com o campo, QNH 1016, pista molhada e a última aeronave avistou a 700 pés. Ok, gente, vamos lá, então. American 239 on the ground at 26, okay, runway on the right, and contact the ground 121, decimal 1. Let's do a sound on 21.9 today, American 239. 121, decimal 1, America 239. 211. Torre Salvador, muito bom dia, Chanel 6312, estabilizado em LS. Chanel 6312, continua a aproximação número 2 para pouso, QNH 10116, informo pista molhada e a última aeronave avistou a 700 pés. Afirmo, prossegue na aproximação, o Chané 63, 12, guardando a autorização de pouso. Cristiano 700, tá? 3304, embaixada vai. Rede visual com campo, tá? 3304? Afirmo. Tá 3304, tráfego avistado, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-30 graus, 099, avistou a 710? Afirmo, 700. Graças pela informação, tá? 3304. Repouso, 3304. Papapá, Mike, é com Delta, liberdade, chama na onda. Tá 3304, solo 29, libere primeira direita, chama solo em 1 ou 2, 1 ou 10, 1. 1 ou 2, 1 ou 3, 3, 04. Avistou a 600 pés, Oceané, 6312. Oceané 6312, embaixo travado? Confirme? Trem checado, Oceané 6312. Tá sim, baixado e travado. Oceané 6312, o tráfego avistado, livre pouso. Pistão 1-0, vento 1-20 graus, 099. Repouso 1-0, 6312. Vapapá, Mike, Eco Delta, autorizado ingresso, pistão 1-7, reporte com alinhada e pronto. Solo 3-1, libere primeira direita, chama solo 1-2-1, décima 1. Primeira direita, solo 1-2-1-1, Oceané 6312. O Mike Eco Delta decola de imediato? Papapá, Mike Eco Delta, livre decolagem, pistão 1-7, vento 1-20 graus, 099. Salvador, Azul 9978, baixado, travado, sinal estabilizado. Azul 9978, continua a aproximação, reporte quando o visual com campo. NH 10197, pista molhada, as últimas aeronaves avistaram 700 pés. Ciente, o Azul 9978. Azul 9978, informa o helicóptero, um Sikorsky 76, decolando da pista auxiliar, não interfere com seu pouso. Ciente, do tráfego não tem o mesmo nome que as Azul 9978. Papapá, Mike, Eco Delta, decolado aos 3-2, chame o controle em 199.8. Chamará controle 199.80, Mike, Eco Delta. Azul 9978, avistou, 700 pés. Azul 9978, tráfego avistado, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0, grau 089. Gente, o Azul 9978, autorizado pouso. Azul 9978, solo aos 3, 4, libera o primeiro direito, chama o sol 1-2, 1-1. 2-1-1, liberando a primeira direita na Fox Trot, azul 9978. Oi, Salvador, muito bom dia. Trip 5217, fui, Elias. Trip 5217, continua a aproximação. Reporte quando baixar travada, visual com campo. QNH 10017, informa pista molhada e a última aeronave avistou a 700 pés. Copiou, reportará com cheque de trem visual 5217. Piso algo à pistra, contra ele pouso embaixo, é travado. Trip 5217. O Trip 5217, ciente, aguarde de contato visual. A reporta que avistou a 1.200 pés, o Trip 5217. Ok, graças pela informação, o Trip 5217. Trip 5217, tráfego avistado, livre pouso. São 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 5217, sala 4-0, pé de primeira direita, chama 1-2-1, décima 1. Direita, 1-2-1-1, trip 5217. Então, é, trabalhou, bom dia, o T3-8-5-9, no final, LSX, baixo travado. T3-8-5-9, continua a aproximação, reporte com o visual com o campo, o QNH-1-0-1-7. Informe pista molhada e a última aeronave avistou a 1.200 pés. Portaria avistando com a 17, aguardando, reportará avistando a 385. A 3859 avistou a 700 pés, a terceira. A 3859 contra enxecados? Afirmativo, baixa travada. A 3859, livre pouso, pista 1-0, vento 0-0 graus, 089. Entendi, pouso, 3859. 3859, solo 43, libere primeira direita, chama solo 121, um, décima 1. Décima 1. Salvador, bom dia, gol 9083, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Gol 9083 ali, mantém cabeceira 10. Alima tem 10, gol 9083. O gol 9083 é autorizado a alinhar e decolar pistão 10, vento 080 graus, 089. Aqui a linha decola 10, gol 9083. Sol Salvador, Golfinho de Foco, bom dia. Golfinho, era nada que chamou o sol? Qual vem, aeronave chamada? Salve, Salvador, Golfinho Fox, bom dia. Decolado 45, chame controle em 1998. 19, obrigado, bom dia. Salve, Salvador, Golf India Fox, bom dia. Golf India Fox, prossiga para a torre. Solicitação de reboque aeronave ponte 8, parte 1 para. Foi ponto 7, mesmo pátio. O Golf India Fox para o reboque, chama o solo em 121, décima 1. Copia, repete, por favor. Chame na frequência do solo em 121, décima 1. Ok, obrigado. O Golf India Fox, o solo em 121, décima 1, essa é a frequência da torre, 118, décima 95 a torre. O solo em 121, décima 1. Ok, perdão. Salvador Golf de Fox. Confio, chamando a torre. Golf India Fox, o Golf India Fox está chamando a torre, é isso? Positivo, bom dia. Solicitação, reboque aeronave pátio 1158 para o mesmo pátio, ponto 7. Companheiro, a frequência do solo é 121, decimal 1, ok? O senhor está modulando a frequência da torre. Ok, perdão. Torre Salvador, bom dia, Channel 6285, ponto para. Oxenai 6225, autorizado a alinhar e decolar de pista 1-0, o vento 080 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, Oxenai 6225. Oceano 2025, decolado ao 51, chama o controle em 119.8. 19.8. Afirmativo, sem... Jorge Salvador, o SAM 3179, está pronto no ponto, espera da 10. SAM 3179, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 070 graus, 059. Alinhe e decola da 10, SAM 3179, graças. SAM 3179, decolador 58, chame controle em 199.8, bom voo. 19.8, uma boa. Trip 5384, aproximando ponto de espera, pronto. Trip 5384, autorizado a alinhar e decolar pistão 10, o vento 070 graus com meia dúzia. Autorizado a alinhar, que é falar. Torre Salvador, Azul 429, ponto de espera pronto. Azul 4299, a linha mantém cabeceiro na zero. A linha mantém, Azul 4299. Papapá, Alfa Tambucano, prossiga para a torre. Alfa Tango Tango, chame Navapá para cruzamento da 1-7. Aliado pronto, 4299. Azul 4299, aguarde. O trip 5384, decolado ao 02, chama o controle em 1.19.8. Chama controle, 198. Cruzamento pistão 17, Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantém a posição, chama o solo em 1.21.1. Azul 4299, autorizada a decolagem. Toma 0, vento 080 graus, meia dúzia de nós. Autorizada a decolagem, azul 4299 graus. Azul 4299, decolado 04, chama o controle em 1.19.8, bom voo. 098, grato, azul 4299. Sim, Delta, Delta, Papá? Delta, Papá. Autorização 4 do 45 para o andar da Papá. Índia, Delta, Papá, autorizado. O táxi chama na Papá, porque ele é para 017. Papá. Hotel Tower, good morning, Channel 6311, on the ILS approach to runway 10. Ocean Air 6311, continue approach, report runway inside QNH 1014, runway is wet. I understood you, runway is wet, and I have runway inside, Ocean 6311. Ocean Air 6311, clear to land, runway 10, wind 0, 70 degrees, 070. Clear to land, runway 10, 6311. India Delta Papa, autorizado táxi via pista, reporte livrando na base na interseção. Índia Delta Papa, estacionar frequência livre. Ocean Air 6311, on the ground at 09, evacuate runway to the right and contact the ground 121.1. First to the right, runway evacuate, and 1211. Thank you, ma'am.